impossível desenvolva o seu dom. Amor é preciso, ele mesmo é um dom. Ele é quem dá o dom, ele é quem dá o dom. Ele é com muito amor, ele te dá o dom. Que você quer? Os porcos vêm aí, neguinho, tem que ter fé. Dá pra ver quem é no fim. Povinho que se aglomera, congela na sua ira. Aspira o pó da terra e a alma se petrifica. Sua trilha sonora é moda, não me incomoda. Ódio gera discórdia, regra da nova horda. Ouvidos mutilados, ouvio encrausulado. Alma de mil finados, pecados multiplicados. Prega a degradação, conceito dos imorais. São soterrados, humanos meros mortais. Destroço o livre-arbítrio, anos depois de Cristo. As feras cumprem o ciclo na sede de seus instintos. Fragela mil gerações, enganos convicções. Por turbilhões, jorrando as ambições. Facção das profecias, alicia em rituais. Palavra reta, canalha, não subtrai. Leia no impossível, desenvolva o seu dom. Amor é preciso, ele mesmo é um dom. Ele é quem dá o dom, ele é quem dá o dom. Ele é com muito amor, ele te dá o dom. Leia no impossível, desenvolva o seu dom. Amor é preciso, ele mesmo é um dom. Ele é quem dá o dom, ele é quem dá o dom. Ele é com muito amor, ele te dá o dom. Os vermes não espera, o Judas se fragela. Alma de areia, vomita o pó da terra. O tolo pede água no lago da sua sede. Troféu dos porcos pendurados na parede. No vão da sua estante, seu ego enferrujado. No mar de morte, seu corpo putrificado. Cê quebra da escória, no mundo é tudo lógico. Lendas que enfatizam um contexto pré-histórico. Que torna o homem sano, cada vez insano. Jogado a esmo, sem metas e sem planos. Ouvindo palavras mortas por seus ouvidos mortos. No descabelo a sua vida sem propósito. Ruínas dos castelos, poeiras do deserto. Migalhas do banquete no fim dos privilégios. Levados pelo tédio, outro que deixa brecha. Morre o espírito e o inimigo faz a festa. Leia no impossível, desenvolva o seu dom. Amor é preciso, ele mesmo é um dom. Ele é quem dá o dom, ele é quem dá o dom. Ele é com muito amor, ele te dá o dom. Leia no impossível, desenvolva o seu dom. Amor é preciso, ele mesmo é um dom. Ele é quem dá o dom, ele é quem dá o dom. Ele é com muito amor, ele te dá o dom. Troféu dos porcos pendurados na parede. Condecorando a estante do seu ego cego. De alma empoeirada pelo tédio. Na embriaguez do ódio, triste melancólico, petrificado no lago baixo do pódio. Alvo do desmanche, desertos inconstantes. Destrói impérios, critérios predominantes. Da nova era, num céu de diamantes. Onde as feras se fartam de gigantes. O tolo não quer ver, não deixa transparecer. A imagem do seu ego faz a alma padecer. Envelhecendo os ossos, no meio dos destroços. Palavras mortas, por seus ouvidos mortos. É extraordinário, o mundo em naufrágio. No divã, o clã dos mercenários. Medalha no peito, honra e aplausos. Leia no impossível, desenvolva o seu dom. Amor é preciso, ele mesmo é um dom. Ele é quem dá o dom, ele é quem dá o dom. Ele é com muito amor, ele te dá o dom. Leia no impossível, desenvolva o seu dom. Amor é preciso, ele mesmo é um dom. Ele é quem dá o dom, ele é quem dá o dom. Ele é com muito amor, ele te dá o dom. Leia no impossível, desenvolva o seu dom. Amor é preciso, ele mesmo é um dom. Ele é quem dá o dom, ele é quem dá o dom. Ele é com muito amor, ele te dá o dom. Leia no impossível, desenvolva o seu dom. Amor é preciso, ele mesmo é um dom. Ele é quem dá o dom, ele é quem dá o dom. Ele